Hey. Quero mostrar que eu tô viva, Acabou o velório, não vejo nenhuma vítima. Se conselho fosse bom, pagava minha dívida. Se não fez melhor, então não aceito sua crítica. Baby, sou desenrolada, que coloque eu faço? Minha mente nas nuvens, minha bunda no alto. Então me coloca no topo da sua lista de desejo. Que não conhece, que compre, quem comprou, já eu chego. Sabendo chegar pra toda vez sair intacta. Vivi o suficiente pra não ter medo de nada. Na próxima solto anjo, que eu falo bem menos. Ouvi o que a Luana é ruim, confirma, porque eu sou mesmo. Maldita com M maiúsculo, duvidou e eu fingi tudo. Ou cê fica burro, ou meio confuso, ou cê perde tudo. Comigo é ouro puro. Maldita com M maiúsculo, duvidou e eu fingi tudo. Ou cê fica burro, ou meio confuso, ou cê perde tudo. Comigo é ouro puro. Histórias mal contadas não são minhas histórias. Garotas mal faladas não são minhas garotas. Fofoca corre porque quem tem boca vai a Roma. E a inveja mata onde quase ninguém te socorre. Tem algo que o dinheiro não compra. Integridade o nome, isso que te consome. Pode dormir tranquila, amanhã não vai ter surpresa. Quem não planta maldade não vai temer a colheita. Então, maldita com M maiúsculo, duvidou e eu fiz de tudo. Ou cê fica burro, ou meio confuso, ou cê perde tudo. Comigo é ouro puro. Maldita com M maiúsculo, duvidou e eu fiz de tudo. Ou cê fica burro, ou meio confuso, ou cê perde tudo. Comigo é ouro puro. Comigo é ouro. Comigo é, comigo é, comigo é.